As 7 melhores da programação. Aumente o volume e prepare-se. Você vai ouvir as melhores músicas da programação. Confira. As 7 melhores da programação. Música 7. Se você parar um pouco pra pensar, vai ver que eu não sou de falar de amor. Prefiro te mostrar meu jeito de amar, fazer declarações, escrevendo canções. Prefiro num olhar te desconcertar e te mostrar num beijo todo meu desejo. Mas se te faz feliz o que minha boca diz, eu digo: eu amo sim, não duvida de mim. Sou capaz de tudo e muito mais. Mas se te faz feliz o que minha boca diz, eu amo sim, não duvida de mim. Sou capaz de tudo e muito mais. Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor. Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor. Se você parar um pouco pra pensar, vai ver que eu não sou muito de falar de amor. Prefiro te mostrar meu jeito de amar, fazer declarações, escrevendo canções. Prefiro num olhar te desconcertar e te mostrar num beijo todo meu desejo. Mas se te faz feliz o que minha boca diz, eu digo: ah, eu amo sim, não duvida de mim. Sou capaz de tudo e muito mais. Mas se te faz feliz o que minha boca diz, eu amo sim, não duvida de mim. Sou capaz de tudo e muito mais. Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor. Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor. Minha boca diz: eu amo sim, não duvida de mim. Sou capaz de tudo e muito mais. Fiz essa canção pro seu coração não duvidar do meu amor. Pro seu coração não duvidar. Fiz essa canção pro seu coração não duvidar. Sete melhores, uma atrás da outra. Música 6. Onde você pensa que vai? Com essas malas jogadas no chão, com esse rosto coberto de pranto e essa sombra no seu coração. Onde você pensa que vai? Senta aqui, ainda não acabou. Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca dei o que você sonhou. É, mas agora eu posso ver que eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir. Não me aceitaria olhando no espelho, sabendo que um dia te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo sem você por perto, eu não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz e te fiz infeliz e nunca admiti. Te amo.

começa tudo outra vez. Olha eu aí pirando de novo, olha eu me acabando de vez. E o que será de mim se eu disser um sim? Começa tudo outra vez. Olha eu aí pirando de novo, olha eu me acabando de vez. E o que será de mim se eu disser um sim? Começa tudo outra vez. Não posso esquecer o que você me fez. E o que será de mim se eu disser um sim? Começa tudo outra vez. Não posso esquecer o que você me fez. As 7 melhores. Música 2. Primavera, quero ser teu beija-flor. Sol de janeiro, no verão, o teu calor. Cheiro do mar, no céu pra te cuidar melhor. E no outono, a magia da estação. A folha seca decorando o teu chão. No inverno, ser teu vinho e cobertor. O chocolate quente feito com amor. Eu quero estar com você, yeah. Com você, yeah. Eu quero estar nas quatro estações. Com você, yeah. Com você, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sol de janeiro, no verão, o teu calor. Cheiro do mar, no céu pra te cuidar melhor. E no outono, a magia da estação. A folha seca decorando o teu chão. No inverno, ser teu vinho e cobertor. E chocolate quente feito com amor. Eu quero estar nas quatro estações com você. Sequência, as 7 melhores. Música 1. Depois que ela foi embora, eu caí na bebida, pelas madrugadas nos bares da vida. Sozinho pelas ruas, sofrendo, apaixonado. Enquanto ela está por aí, sorrindo feliz com o outro. Numa mesa de um bar, tô desejando teu corpo. Bebendo e fumando e chorando largado. Coração doendo, remoendo, louco de paixão. Eu quero te ligar, mas tenho medo de ouvir o não. Um copo de cerveja e um brinde à solidão. Saudade, diz a ela que eu tô com o peito machucado, que eu tô doente, apaixonado, preciso dela junto a mim. Saudade, diz pra ela que eu tô vivendo na bebida, que não vejo outra saída. Pega ela pra voltar pra mim. Se não voltar, vou enlouquecer de paixão. Coração doendo, remoendo, louco de paixão. Eu quero te ligar, mas tenho medo de ouvir o não. Um copo de cerveja, um brinde à solidão. Saudade de voltar pra mim. Saudade diz pra ela que eu tô com o peito machucado, que eu tô doente, apaixonado, preciso dela junto a mim. Saudade diz pra ela que eu tô vivendo na bebida, que não vejo outra saída. Pede a ela pra voltar pra mim. Oh, oh, oh. Pede a ela pra voltar pra mim. Fique ligado, as 7 melhores volta a qualquer momento, só aqui na sua rádio.